vida. Eu preciso mudar todo dia pra escapar da rotina dos meus desejos por seus beijos. Os meus sonhos eu procuro acordar e perseguir meus sonhos, mas a realidade que vem depois é bem aquela que planejei. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu espero sempre mais de ti. Estou tão triste. Por que querer estar tão longe de poder? E quem eu quero estar tão longe, longe de mim, longe de mim, longe de mim, longe de mim. Obrigada. Maravilhoso. Na tua pau.